aniversário. E hoje, você comemora aqui junto a todos os caçadores do animal. Essa, sem dúvida alguma, será mais uma festa para ficar marcada na história. E é claro, na sua história, Dino. Que começou bem lá atrás, quando você se encantou por esse mundo fascinante das aparelhagens e com o sonho de ser DJ. Logo vieram os primeiros passos na profissão. Sempre ao lado do seu irmão e inseparável parceiro Gordo. Começaram em rádios comunitárias e em pequenas festas. Logo você mostrou que levava jeito pra coisa. E daí pra frente, foi se aprimorando e se aperfeiçoando. Foi quando surgiu o convite para a aparelhagem Robson. Onde você logo emplacou. Começou ali uma trajetória de sucesso no mundo das aparelhagens, com o total reconhecimento do público. Foi quando veio um novo desafio, o convite para um novo projeto. O grande empresário Neto Entretenimento fez o convite aos irmãos que despontavam como as grandes revelações do momento. Foi quando então você, DJ Dinho, e seu irmão Gordo passaram a comandar o show do Crocodilo. Um projeto novo, audacioso e com grandes expectativas. Logo você se tornara um dos melhores DJs do cenário paraense. Mostrando cada vez mais seu talento e hoje é espelho e referência para todo e qualquer DJ de aparelhagem. Ganhando inclusive o título de DJ Referência Impressão no estado do Pará. Esse é o nosso querido DJ Dinho Pressão. Um talento nato, que hoje completa mais um ano de vida e recebe os parabéns de todos os caçadores. Parabéns e feliz aniversário, DJ Dinho Pressão. E que você siga trilhando o caminho do sucesso e alegrando a todos os caçadores do Pará, do Brasil e do mundo, com suas performances sempre perfeitas. Que Deus te proteja e derrame chuvas de bênçãos em sua vida, hoje e sempre. A emoção começa a tomar forma. Ondas sonoras de pura vibração vão invadir os seus ouvidos, tomando conta da sua mente e do seu corpo, explodindo em um êxtase de prazer e alegria. Prazer e alegria. Prazer e alegria. Isso tudo tem uma só explicação. É o melhor e mais completo show do planeta que chegou. Com vocês. O show do gigante. Crocodilo Prime. Com o comando do DJ que leva pressão até no nome. Pressão. DJ Dinho Pressão e seu irmão DJ Gordo, agora aqui pra você em mais um show pressão do animal. Parabéns, Dinho Pressão, maninho! Vai subir. Joga pra cima! Subir. E a pressão vai subir! 1, 2, 3, vai! Tá pegando fogo! Joga a mãozinha pra cima! É o aniversário do Dinho! E a galera vem comigo! Bora, minha produção, assim, ó! Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro, quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mão pra cima. E agora, bate na palma, bate na palma. Bate, bate, bate na palminha, bate na palminha. 3, 2, 1, agora. Sai, sai, sai da frente de gordo, tocando é o número. É o gordinho. Bandida gosta de pressão, toda bandida. Cadê o grito das bandidas aí? Reposto croco, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de pressão, toma pressão, toma pressão, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E meu parceiro Igor do Posto Randa já tá na área. E aí, dona Barbie, é meu animal. Fortíssimo Júnior da Pedreira. Bora, Valdião, prepara, moleque. E aí, Thiaguinho dos Garotos do Reggae. Fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos, pegava teus amigos, teus amigos. É muita onda! Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma, pra porra nenhuma, pra porra nenhuma. Só as mulheres que não dependem de homem pra nada, dá um grito. As mulheres que não querem compromisso com ninguém, faz barulho. Cadê o grito das virgens? O grito das solteiras? E o grito das sinceras aí agora? Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma. E o nosso amigo Playboy dos Furacogo? Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Da palma, da palma, da palma. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Quem é do rimo, dá um grito bem alto. Quem é do Pai Sandu aí, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Do Paysandu, joga pra cima e bate na palma, bate na palma, bate na palma. Olha a galera aí do papão aí, maninho. Quem é que tá na área? A referência já tá no ar. A referência já tá no ar. Já tá no ar. A referência é aqui, papai. Dinho pressão, Igor. Com o Gordinho. O bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar. Vai endoidar, o bagulho. O Alberto Martins falou: a referência tá no ar. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. É aniversário do Raul Stumano. E tá só uma festa na direita. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Eu vou chamar. Fala, DJ Gordo. Já estamos na Via Show. Arrepia, garoto. 5, 4, 3, 2, 1, já. Meu amigo Maílson da família Robson. É agora. Pra não deixar dúvida nenhuma. Referência e pressão tá no ar! Gordidinho Pressão, é bagulho doido! E em nome dos irmãos Assis, Cidinho, Edilson, Carlos Irineu, Ademar Gonçalves e o Neck Entretenimento, cadê o grito das solteiras aí? O grito das virgens! Quem tem amigo corno dá um grito. Cadê a minha galera do Clube do Remo? E a galera do Paysandu? Bora fazer a contagem, maninho. 5, 4, 3, 2, 1, explode. Vem comigo, vem. Eu vou no rei e você vão no rei. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. Então toma! Desse jeito você me deixa louco. Alô, Dinho Pressão. É muito som pra minha cabeça. Segura, que segura. Meu amigo DJ Guilherme disse assim: eu já vi o Dinho inspirado, mas como hoje ele tá que tá, meu irmão. E a minha mãezona, Dona Maria, minha irmã Zó Cilê, minha sobrinha Sibeli e a minha esposa Rafaela Santos, minha cunhada Ana Araújo, alô família, alô Thiago, alô Carol, tá toda a nossa família aqui na direita. E aí, maninho, Sassá, bora Stephanie. Ó, ó, ó, olha o batidão, olha o batidão, no batidão, no batidão. E a minha gigante Cheryl que se tá na área. Eu quero ouvir agora. Um beijo especial a minha mãezinha, Dona Maria, que tá aqui na minha direita, toda a minha família aqui. Meu maninho Sassá, minha irmãzinha Silene, minha sobrinha Sibeli. Vou dar um beijo pra minha esposa, tá na Araújo também, tá na área. A minha cunhada Rafinha. Minha sobrinha Carol também. Meu parceiro Thiago. Pra toda a família reunida aí. E aí, Fabinho? Obrigado, Fabinho. E o meu parceiro Anderson, Novo Mundo. E a sua esposa Val. É amigo particular do Dinho aqui. Dinho Pressão. Valeu, Anderson. Bora, Chirinho, você também, nossos pânicos. Tá na área. Você e sua esposa. Agradecer também. Meu parceiro Raul Estumando. Ele tá no berço. E a festa tá bonita demais. Pra cima. Oi, Belice. Sem mulher, não para. Alô, Ney, você tá na área. Eu vou deixar. Yuri Eduardo. Partir. Amigo Pato. E toda a família Maguari, obrigado, Pato. Coração. Amigo Bruno Mete Ficha, sua primeira dama. E aí, compadre Paulinho? Aquele clima agradabilíssimo. Compadre Paulinho, pode esquecer, tá na retaguarda. E aí, parceiro Bolacha? E meu parceiro Weber Fido Morini. Diretamente de Macapá pra curtir aqui, ó. No aniversário do Dinho Pressão. Pressão. Olha o camarote. As crocologas. E nossos fugitivos. E meu parceiro Robert e o Jonas. Eles estão no berço, parabéns. Muito sucesso pra vocês. Bora nos fugitivos. E os garotos do Red também estão na área. Thiaguinho, o garoto Bruno, o Flavinho Menezes, o Caquinho, toda a galera aí. O que me fez chorar? A pressão não pode parar de jeito nenhum. O croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco. Então toma, toma, toma, queda pra batida, ela queda pra batida, eu quero queda pra batida, eu quero queda pra batida, ela queda pra batida, ela queda pra batida, ela queda pra batida, ela queda pra batida, ela queda pra batida. Ela quer a babadinha, mas ela quer os envolvidos. Ela quer os envolvidos. Quem gosta dessa é meu parceiro Renanzinho. A jambada na minha cara. E aí, meu parceiro Velho, bora bolacha. Na minha cara. E aí, como é que é? E aí, Maílson? Família Rock Sonara. Valeu, parceiro. Família Rock Sol. Que moral. Tá na área do camarote. Planejou um assalto pelo planejou. E nosso amigo Dudu Doidão. Ali eu sou pior. Ele também tá na área do verão. Bora, mamãe. É o seu contagio de xoxotarossa. E o meu parceiro Grisham Brito. Amiga Edilena. O Emerson Elisângela. A Letícia. Tá todo mundo aqui na companhia do grande amigo Renan de Macabá. Um abraço nossa amiga Botelli, a rainha das aparelhagens de Macabá. Segura aqui, breve o animal chegue, Macabá. E aí, malzinho? O Leônio dos Humildes. O João Luciano, o Andrezinho também do ar-condicionado. Alessandro Cheigue da na área. O menino da equipe Torre. A Samara Madinha do filho do Leonan. Mas ela quer o seu. E aí, Leonan, parceiro? Ela quer o seu, você. Ela quer o seu. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. A jogada. Essa aqui todo mundo gosta. Agora vai. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. Quero ouvir, quero ouvir. É que hoje à noite eu trouxe um maço. Quero ouvir. Vamos lá pro carro que você vai ser dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Amigo Alex do Lange. Bora tal da estátua, você, meu amigo Drone do Barreiro. E aí? Senta, senta, senta, senta, senta pra mim. E a minha família, pressão do camarote. Bora, Tchê, bora, Homem-Aranha. O Gago, o rei da UV, é sua primeira dama. E o meu parceiro Vitinho, o passarinho. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. O Dieguinho PDK. O meu parceiro Del também, por ali, por ali, meu. O Gêmeo Expressão, o Daná, o Davidson. E o Alan Henrique. E a bolada também, dona Aria. Família Prejuízo. Aqui. O Luizinho. O Denezinho também, o Lourinho. Tá todo mundo aí, meu. Como é que tá o clima? E quem gosta dessa é meu parceiro Netinho GDK. Que tem doida quando tô no crocodilo. Vem! Acho que tem doida. Bora, Renanzinho! Crocodilo. Esse aqui é o melô do Chuí da Vida! Crocodilo. Acho que tem doida quando tô. E o meu parceiro Gabriel da Bandeirinha! Crocodilo quando tô. Fala, Rodrigo da equipe 5! Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo? Tá mil grau, tá mil grau, tá mil. O Alan Souza! Tá mil grau. O Alanzinho da Bandeirinha dele! Tá mil grau, tá mil. O Rodrigo do Croco também tá aqui do lado! Mano, ninguém segura ele hoje, mano. E a volta do meu parceiro Leonardo Rivera. Olha, cuidado que ele tá furioso, moleque. Cuidado. Dentada. Cuidado com a dentada. E aí, Kid do Croco? Acho que tem doida. Acho Então essa amiga Lena Botelho, ela que tá aí junto com meu grande amigo Leonardo Oliveira, meu amigo Rafael de Marituba, o Juninho da Ilhas, o FF Maranhão, Bolinho da Sacramento, todo mundo tá aqui, ó. Apaga a luz que tá liberada. Bora Patrick Canelada, bora Bruno da CB. Apaga a luz que tá liberada. E aí, é o dedo dos mal falados. Apaga a luz que tá liberada. Só quem tá gostando, joga o dedinho direito pra cima aí, ó. Só quem não tem hora pra chegar em casa, bota o dedinho direito pra cima. E bora fazer a contagem assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. A pressão vai subir. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E aí, meus fugitivos? Chegou a hora, mano! Júnior Santorini. O camarote pega fogo, maninho! E aí, Paulo Colucci? Parabéns, Paulo! Os fugitivos do Troco já estão no agito. Todo no estilo curtindo. Muita saúde, muito sucesso a você, Paulo! Paulo Colucci, do animal! Como é que é? Fugitivos do Troco, sempre na pressão. E meu parceiro Arley, aqui só tem ele e a sua esposa. Pode descer o uísque, os moleque e a nossa amiga Yuzi. Um abraço, Arley, segura! E a nega Juju, com na companhia do meu grande amigo Paulinho de Segordo. Eu não poderia deixar de vir bater os parabéns pro dia. Lá, e o Dieguinho é só ruiva, claro. Com sempre aqui ao lado do animal. O animal do Pará. O bagulho tá doido, tá doido. E a Catherine Lopes, um abraço! Meu parceiro Dário Assis, e aí, Dário? Amigo Wesley dos Magnatos, e meu parceiro Ícaro Carneiro, homem que comanda a boutique e multimarca. Essa menina tá no telão aí, ó. Os garotos do Red, como é que é? Explode o camarote da esquerda! Mus, detonar os garotos do Red, do Guamá. Faz a festa pra galera, faz a festa pra... Amigo Deco XP. Do Red. Faz a festa pra... Aniversariante Lorena Reis. Era a mim. Alô, Ricardo Rios. Bota pra quebrar. E o Alan Vitor, gordinho, tá na área. Detonando nessa festa, agitando os garotos do... E aí, meu parceiro Dailson da TF. Pra cima, pra cima. E aí, Dailson. Qual é a aparelhagem? Com... Tá escondido ali, né, desgraçado? Toca, DJ. Vixe embora, vixe embora. Chama essa galera. Picadinha simulados. E os empresários da Ceasa na área. Os garotos do Red. Netinho Genegado, vem pra animar, Netinho. Vamos detonar. Como é que é? É do Guamá. E meu parceiro Diego dos Livres, sua esposa. Mandinho. O Bruno Max Ficha. E a sua esposa também. O Moral. Todo mundo aí, pode crer. Tem Vandinho, o imbatível. Diego do Ivipid. Faz a diversão. Amigo particular do gordo Dinho de Velhos Carnavais. Os garotos do Red. Ele é só a primeira dama. Faz a festa pra galera. Hoje ele veio parabenizar o Dinho de Pressão. Garotos do Red. E não poderia ficar de fora dessa. Faz a festa pra galera, faz a festa pra galera. A minha equipe, bota pra quebrar. Vem chegando, detonando. Nessa festa, agitando. Os garotos do Red. Do Boa lá, pra cima, pra cima. Vamos agitar. Qual é a aparelhagem? Qual é a aparelhagem? Vamos fazer uma festa. E hoje também não pode esquecer que hoje também é o aniversário da União Hightech do Rubi. Alô, Júnior Alucinado! Bota fogo nessa parada que eu quero ver agora! Amigo, só voltou. Seu esposo, alô, Verena! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, bebê. trocou, Lucas. Meu parceiro Emílio Massa. E o meu parceiro Felipe Freitas da Crocorred. E os nossos Crocorred estão na área. Segura, garoto. E aí, Felipe Freitas? Os Crocorred na área, valeu. O nosso amigo Wanderson da TV também por ali. Valeu, Wanderson. Equipe Sinai de Bibi Pichado. Bora, Pichado. Bora pra cima. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Não para, não para, para. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, vai pinando a bundinha. Toma de tapinha, toma e toma de tapinha. Toma de tapinha, vai pinando a bundinha. Bora, bora, bora. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, vai pinando a bundinha. Então bora. Toma de tapinha, toma. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. E o nosso empresário Pio, fala meu parceiro Chub, tá do camarote. Uhul! Olha o batidão, olha o batidão, no batidão, no batidão. Segurou na batida. E hoje, domingo, a gente vai direto pra Cametá. Bota na pressão. Bota na pressão. Pressão. Bota na pressão. Pressão. Bota na pressão. Pressão. Agora vai! Quero ouvir o grito! Amigo DJ Jonathan, amigo particular do Gordudinho, e aí Gabi Botelho! E no nosso telão, a loja Josi Modas e a marca Music diz: bota no telão aí, neném! O Davi Cadeirante também. O Marcos Serra por ali, bora Marcos. E o homem do ar-condicionado tá ali, o desgraçado. Olha, se prepara. E aí, Felipe Cadeirante? E meu parceiro Nadson, eu e a sua esposa. Ser papai. Não adianta. Ui. Papai. E aí, Nadson, você, o Gabriel Nunes. E o nosso matado Steve Reis também. Prepara tudo, Steve. E mais tarde tem Cametá. E a minha equipe, chefe também, molequinha da direita. A incrível Chelsea. Meu amigo Franciel. O Sandro. O Caio, toda a galera também aí, ó. E o Dedezinho aqui. Nosso amigo Del PDK. Olha só a primeira dama, meu amigo Dieguinho. Viviane Batidão. A toda minha PDK aí. Júnior Vidal. E DJ Betinho. Amigo DRK, e você a primeira dama, Camila Gomes. Bora pra cima, já que você é o Valdinho dos Cachabachas. A bandida vai fazer o caqueado. Ela tá interessada só porque o gordinho tá tocando só as mapas. Ei, bandida sossegada, periquita e vem pra cá, vem dançar, vem, vem. Essa malandra, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha, então vem, vem, vem, vem, vem, vem. Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o Loló, Loló? Nosso amigo Jamaica Design. Cadê o Loló, Loló? Um dos melhores designs do estado do Pará. Play da Super Gás, olho suportado, bora garoto, e agora já! Aqui quem tá é o Gordinho, é o Gordinho, Fabão da XK, é o Gordinho, o Rubi da loja de estátuas, o Ney dos Mascarados, é o Miri da XK, aqui quem tá é o Gordinho, é o Gordinho, é o Gordinho, é o Gordinho. Meu parceiro pede equipe, eu sou o Rubi. E o Eric da Saca Praia, todo mundo aqui, ó. Fala meu parceiro Civil e o Anderson nos pônico aqui, ó. Gigado, balançado, DJ Dinho, vai botando na versão. consegui encontrar o documento de uma moto. Todos os documentos. É só trazer aqui que tem recompensa. Faz a dancinha do pop. De aparelhagem do planeta, a família Pressão do Animal. A maior pressão de aparelhagem do Pará já chegou pra fazer você pirar. Agora sim, a defesa. A pressão vai rolar! Vai rolar! Vai rolar! Bora, Chelmo, bora, Gabi, agora! É muito firme, ó! Bora, Gago! Bora, Chelma! Volume do Nilo na área! Passarinho, toda a família Pressão! Bora, bichinho! Esse é pra vocês aí! Pra cima! Pra cima! Bota na pressão! A nossa família, bota na pressão! A nossa família! Nosso amigo Léo! Na pressão! Família Pressão! E aí, Léo! Amigo David da família Choque Nela! E aí, moleque! Meu parceiro Potter também tá na área da família Ferrari. A gente chega junto com a galera. Aí o sul da família Roxon. Manda a floresta. Ei, do seu irmão Marcos Castanhal. É só festa, é 100%. Bora, Surama, prepara aí, ó. A nossa família. Família Maguari, toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado. E a família Maguari já manda avisar que tá chegando. Toma caqueado. O aniversário de 3 anos dele. Invadir o crocodilo com a família Maguari, vai. Bora invadir o crocodilo com a família Maguari, vai. Dianani, nosso amigo Weber X. Para, ele nosso amigo Bolacha. Tem que respeitar, nós que bota pra cima, Weber X. É só escolher o rumo, o resto já sabe. O animal tá furioso, você já sabe. Vai pra cima do povo, agora é Croco Prime. E nosso amigo Léo Multimarcas. Você já sabe. Tá no telão, Léo Multimarcas aí, Dedê. Prime. É aniversário dele hoje. Prime. E ele trouxe a Camila Marquezine. Prime. Ostentando com ela hoje. Vinho G3 na voz. E aí, Junior Santorini. Explode, viado. Toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado. Toma caqueado. penso em você. Minha águia de fogo. Prime, Prime, Prime. Na equipe TF, TF. E aí? Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa. E aí? Meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com essa. E o Despere e seu Juninho chegando com o Betinho. Nosso maninho Sassá comandando o camarote da família. Bora, meus gaiatos. É minha mãezona, Ana Maria. Sabe por que eu voltei? Olha o playboy do Harlin Shake, tá na área já. E aí, meu parceiro, o Dolly do Barreiro. O tal da estátua, você, sua esposa, tal. E meu parceiro Alex do Lanche. A Larissa Beltrão. Me aceite de novo. O Drone é Dona Erika, não pode esquecer, mano. O meu amor. Senão dá problema. Vai ser pra ser. Aqui no camarote, aqui na direita, pode crer. Essa galera tem moral aqui com o Gordo e Gordinho. Gordo e Dinho Pressão. Pra te dar de presente. Hoje tem fronteira, mano. Vem, amor. Hã? Vem aqui. Vem me amar. E a família Prejuízo. Eu sou GDK. É Big Diga. Edgar Metralha. Abraço pra você, meu brother. E aí, meu parceiro Loro Bazuca. Ele e o Renanzinho inseparáveis. E o playboy da favela Christian Brito. Faz muito frio. O Pichado, o Dego, o Dark XP é e a Musa Shuryu, convidada de honra hoje. Para vir bater os parabéns para Dona Sabrina. Amor, vem, vem, vem aqui, vem, vem, vem me amar, vem, vem. Amigo Alessandro, chegue. Leonardo, os humildes, Sapinho, você, Abrão da Pedreira, os humildes da Pedreira. Danilo Cardoso do Palio Malcriado. Fala, meu parceiro Igor Neve. Júnior Rodrigues, Denise e a Camila aqui, ó. Olha o Igor Neve do chute certo. Olha o chute certo no telão, neném. O nosso parceiro Henrique. Que o nosso amigo, o Tony Muniz. É todo mundo aqui, amigo Frank Lima, o Rony Muniz. É muita ligação, moleque. Sabe. E a galera da Golada na área, valeu! E...